Thank you. Saidação do Uno, linha da Mostra, primeira curva direita após decolagem de São José. Transponder 5464, frequência do controle Salvador, 120 de Spaway. Roger, complete time of road, call it over the tower, 3331, then 8-6-9. Thank you. responsável de radar de Catarina, do Tico 320, e eu sou de São Paulo. Pode falar dentro da presença? Pode ser de autorizado. Thank you.

Bom dia, Alfa Tchã. Somos com o curso